Liquidificador sem dosagem de pressão. Sem essa de produto eu nunca vou seguir padrão. Pra vida não existe nenhum manual. Eu, tu, nós, aua. A clara, a gema, a casca, a antena. Remédio sem bula após a arena. Um mundo, dois mundos seguindo a fundo. Psicológico, atento, profundo. O certo, o errado, o alto e o baixo. Tá frio, tá quente, bonito, esculacho. Opressor, oprimido, me dê um comprimido. Parece pinico, o meu ouvido. O tubo quadrado, vendendo fiado. A imagem do demo televisionado. Me interne, me mate, mas não me entrego. Lamento, tormento, cabeça de prego. Me apontem, me xinguem, me chamem de mal. Nunca vou seguir padrão. Me deixem, vivam, me larguem. Nunca vou seguir padrão. Deixem-me viver, eu suplico. Nunca vou seguir padrão. Meu Deus do céu, cuidem de suas vidas. Blá. Pegando carona no caroço da azeitona. Azeite e oliva, sentindo o aroma. Sentidos da vida e mundo cruel. As flores, a água, a terra e o céu. O cabelo do careca, a calvície do pecado. O canto do mundo, o ouvido aguçado. A palma da mão, aberta no chão. Sexy night, é verão. A bandeira vermelha, a estrela e o sol. A bola rolando, TV, futebol. Ditadura atual, querem manipular. Pular, pular, pular. Debaixo da aba do meu boné, estilo Raul, cantando Capiguiné. Sou mais eu, mais eu sou. Eu sou mais, eu mais sou. Yeah. É loucura, né, meu? Mas tamo aí. Me apontem, me xinguem, me chamem de mal. Nunca vou seguir padrão. Me deixem, vivam, me larguem. Nunca vou seguir padrão. Deixem-me viver, eu suplico. Nunca vou seguir padrão. Meu Deus do céu, cuidem de suas vidas. Você cuida do seu rabo e mete o nariz no meu. Minha boca tá calada e o errado ainda sou eu. Não tô ouvindo nada, eu finjo não escutar. Sinto um cheiro de merda, acho que vem da burguesia. É, TV, revista, malhação, ui, ui, ui. Loirinho de olho azul, gelzinho. Ai, que moço malhado, que delícia. Quem disse que pra viver tem regra, hein, tio? A Globo? É, vai se foder, mano. WM 100% morrão. Nunca vou seguir.